Um dia de domingo, decidi fazer besteira. Decidi fazer almoço e guardei o molho de tomate na geladeira. Só que um mês depois, ele ainda estava lá, porque eu esqueci de tirar. Aí quando peguei, ele não era como eu deixei. Tive que jogar fora, porque estava uma bosta. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Só que agora eu achei ele numa Tupperware. Achei estranho e pensei, isso é coisa de mulher. Só que agora eu achei numa Tupperware. Achei estranho e falei que isso é coisa de mulher. Molho de tomate da minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira. Molho de tomate na minha geladeira. Acabei esquecendo e fiz a maior besteira.